Nossa, hein? Porra, essa música é muito boa. Nem sei, meu amigo, galera. Boa tarde, boa segunda-feira. Nem sei quantas pessoas estão assistindo no momento ainda. É, estamos aqui com o nosso Games Foda Live. E estamos aqui com a nossa turma toda aqui, quase. Dessa vez o quórum foi grande. Estamos com Celos. Boa noite, pessoal. Sempre uma honra. Forte abraço. Estamos com o Luigi. E aí, galera, beleza? Com o Nelzão. Olá, boa noite a todos. E com o Guerra, que retornou dos mortos aí. Eu resolvi jogar Dark Souls de um jeito um pouco hardcore demais. Assim. Porque de verdade. A gente precisou matar o Gárgula da igreja. Subir lá em cima pra comprar o item pra tirar o curse do Guerra. Anyway, foi uma longa jornada. É, nossa, não teve graça nenhuma essa piada, vai tomar no cu. É o seguinte... Opa, perdoa. Tudo bem. Nosso programa é ao vivo. Nosso site é gamesfoda.net. Você pode mandar mensagens lindas de amor pra nós através da hashtag GamesFodaLive. Mandar também no nosso Twitter, gamesfoda, @gamesfoda. Mandar um e-mail, live@gamesfoda.net. Mandar um telégrafo pelos correios e trocar dicas de colecionar selos com o Neozão, que é um dos passatempos prediletos dele. Faltou o chat do Twitch, né, o arrombado? E tem o chat do Twitch, hein, mas isso aí é óbvio. Só se você for muito manguão, que você não vai estar vendo aí do lado... Panguão, eu não sei de onde saiu esse termo, mas eu adoro essa expressão. Eu gosto também. Panguãozão. Panguar. Panguãozão. O que é um pango? O que é um pango, né? Eu não sei se existe o substantivo, mas tem o verbo panguar que... Que significa? Que? Significa que o cara tá panguando. O legal das gírias autoexplicativas é isso, né? Beleza. É igual o cara tá arrastando. Ninguém pensa em alguém, tipo... puxando um troço que tá passando pelo chão, assim. O pessoal pensa no cara fazendo merda e arrastando mesmo. Hoje o El Sérgio... O cara está de desarrojo. Isso, exatamente. A galera já tá em polvorosa querendo saber se o tema vai ser Zelda ou Sandy Jr. São duas franquias muito boas, né? E com certeza. Infelizmente a última aí deu um break, né? Aliás, bem, galera que faz outras coisas, tá? Você que aprecia isso, Rinks, das pessoas quererem sair da mesma franquia, fazer coisa diferente, eu acho que Sandy Jr. é um bom sinal, pra, né, você, de que nem todo mundo tá preso na mesma coisa. Eu acho bom também que Sandy Jr. e Zelda tem a coincidência de todo mundo confundir os nomes, né? Tem o Zelda e tem o Sandy Jr. É, tem o Sandy e a Jr. Pô, minha mulher falou genuinamente, não foi troll, esse final de semana... Tipo, olha o Zelda ali, daí o link assim. Aí ela falou, olha o Zelda ali, é o cavalo marrom. O Lucas falou que também dá pra tentar conectar a timeline das duas, timeline de Zelda e timeline de Sandy. Eu particularmente acho que a banda 9000 Anjos entra ali mais ou menos perto de Majora. Será que o... Eu gostava daquela música lá, como que é a música mesmo? Eu gostava daquela musiquinha dele, a única que eles lançaram. Não sei, cara. Eu acho que o Link fez uma participação naquele seriado da Sandy Jr. Vocês bom. Sabem que o marido da Sandy é nerdaço, né? Provavelmente ele lê o Games Foda diariamente. O maluco lá daquela banda de violoncelo, esqueci. O daquela banda de... Lima. O Lima, Lucas lá. Lima. Fernando, aliás, Fernando fato curioso. Na BGS 2011, foi a última BGS que foi no Rio. A gente foi pro Rio pra ver o evento. Aliás, foi quando a gente conheceu o Santo e a Amora. E teve um show que era uma apresentação do Lucas Lima apresentando músicas de videogame. Dando uma de videogames live brasileiro. E foi legal que a gente tava bem longe, assim, tinha uma parte que era meio VIP, que o pessoal ficava sentado. E vazou a informação de que a Sangue, obviamente, tava vendo o marido dela na área VIP. Aí, essa galera de evento de videogame é uma desgraça, né? Foi o pessoal saber isso, que ignoraram a música do cara e começaram a gritar Sandy, Sandy, Sandy. Viu, mas é... Então, se ele leu o Games Foda, eu espero que sim. Dá pra gente fazer dele a próxima Cida Marques. Cida Marques meio que morreu, ela não fala, responde mais a gente, né? É, um abraço, Cida Marques. Então, a gente vai fazer agora o Lucas Lima vir aqui no nosso programa em breve. Eu vou começar a mandar tweet pro Lucas Lima pra ele vir no nosso programa. É, se ele foi na BGS, ele vem no Games Foda Live, né? Que é um evento muito coisa, maior. Eu sou mais a Cida Marques, assim, desse... Concordo. É, rolou um downgrade de objetivos, né? Eu acho, né? Que é, cara, não sei. Acho que vale, cara, vale dar uma insistida. Mas o objetivo, eu nunca iria ver a Cida Marques ao vivo, e eu acho que até, eu não sei, mas eu acho que eu não iria nem dar um apertado no peito dela. Eu não consigo imaginar uma situação onde ela falaria, não, agora que você já tá aqui me entrevistando, dá uma chupada no meu peito aí. Cala a boca. Ah, um recado aí pra galera. Provavelmente tem muitos ouvintes que são fãs do Tuba, grande Arthur Tuba, homem barata, e sua panturrilha altamente definida. Porra, homem panturrilha. Ele tá com um problema, um homem panturrilha. Ele tá com um problema no microfone dele, e eu, inclusive, tô com um problema de superaquecimento no meu PC, que agora há pouco ele já desligou sozinho. Então, se eu desaparecer no meio da transmissão, provavelmente muitos chorarão copiosamente, foi isso. Eu tô com o gabinete aberto e o ventilador ligado no 3, apontado pra dentro dele. Mesmo assim, ele tá desligando. É só pra vocês verem o quão das ruas é o Games Foda. Aqui não tem nenhum playboy, aqui não tem posers. É verdade, pra quem não sabe também, o notebook de onde está sendo feita essa transmissão também tem um ventilador apontado pra ele, exclusivo, que é o cooler do meu notebook. Porque se tirar daqui, cai na hora a transmissão. Não, sensacional. O meu ventilador não tá ligado, mas o gabinete precisa ser aberto mesmo assim. Pior é que é um gabinete novo que não adianta de bota nenhuma. E ele tem que ficar aberto pra ventilar, porque ele não tem um fluxo de ar que joga pra fora, joga pro meio. Porque ele foi muito bem projetado e eu não vi as especificações antes de comprar. Só do Guerra que não precisa de nada, porque o PC dele é... aquele gabinete, não aquele gabinete. É aquele carro da Sony. Que era a Ferrari pro Guerra, que também ainda, é um computador. Aliás, ainda não chegou. Vou botar a boca do trombone aí. É, não, tá. Vai chegar um dia. Vamos. Eles deram notícia? Hã? Eles deram notícia? Ah, às vezes não, assim. A última foi antes do carnaval um pouquinho. É. Um dia chega. Todo mundo calar a boca e tocar a vinheta, vamos? Não, só que às vezes eu tô com o ventilador ligado também, porque eu moro no Rio, né? Ah, sim, mas aí que massa. É default, né? É, não dá pra ficar sem. Então a gente vai parar a Sandy Jr. para os games foda e toca a vinheta. Games foda lá! Games foda lá! Games foda lá! O podcast da galera! O chat de Team Speak, animal. Ah, sim. Que ótimo. Faz tempo que eu não venho aqui, a gente ainda tá com a mesma vinheta? Provavelmente. Não, agora a gente fala guerra lixo nela no começo também. Tá? É. Foi só uma alteração assim pequena. Aliás, como o Guerra fazia tempo que o Guerra não aparecia, vamos fazer uma coisa que a gente não faz tempo. Yeah. Começando com Guerra, já que você não aparece há 200 anos, o que você anda jogando? Porra. Você não me fez essa pergunta. Quando eu não tô jogando livros e ecologia, eu tô jogando Gran Turismo. Ah, eu não esperava essa resposta. Não, mas eu tô jogando também o Final Fantasy XIV, cara. Voltei a jogar o MMO. São os mesmos jogos que você jogou 2013 inteiro. Mas, assim, eu tô meio ausente do Fórmula 1, assim, mas a temporada começou ontem. né? E de acordo com a minha previsão, no final do ano passado, não vai dar pro Vettel esse ano, irmão. E é bom que vocês tenham anotado isso daí, porque o bagulho vai ficar louco. Então eu provavelmente vou jogar a Fórmula 1 de novo, em breve. O Galvão Bueno ainda narra ainda? É, narra sim, narra. Eu acho que ele vai narrar até o fim da Fórmula 1, assim. O cara vai morrer e vão manter, tipo, um bot com a voz dele. Sendo bem sincero, é a melhor coisa que ele narra, né? Cara, ele é bom, assim. Tipo, ele tem os problemas dele que ele quer inventar de falar, né? Como se ele estivesse na cabeça do piloto. Eu não sei de onde tira esses bagulhos. Ele fala uns negócios assim, tipo, aí você, nessa curva, você vira o volante só um pouquinho, não sei. Falei, mano, quantos Fórmula 1 o Galvão já pilotou? Tipo, assim, tipo, tudo bem que eu jogo só no videogame, assim, tipo, na humildade eu não vou dizer que eu sei que o piloto tá fazendo é fácil, é difícil e tal, eu tô ligado que o bagulho é punk. Mas porra, o Galvão fala, é porque aí você entra nessa curva com o pé embaixo, mano, como? Então, tá bem além de que o... Bem além de que o Galvão ia aposentar depois da Copa desse ano. Ele tinha falado isso. Tomara, mas né? Ele voltou atrás, é. Que cuzão. Mas assim, cara, não consegue manter a palavra. Se você, é tipo nacional. Se você for ver o nível do Galvão Bueno narrando futebol, o nível do Galvão Bueno narrando Fórmula 1, Fórmula 1 é muito melhor, porque ele faz as firulagens, lógico, mas pelo menos não é igual, tipo, futebol é nível extremo, tá ligado? O cara ele narra 10 minutos de futebol e 80 minutos conta de matemática, inventa apelido pros caras, Hinks. Nome de jogada, o que é? Você viu o último amistoso da seleção? Vi. Eu sei que a maioria da galera que tá ouvindo tá cagando pra futebol, mas esse foi um fato engraçado. Galera que tá participando também. O imbecil tava narrando um jogo da seleção, aí de repente ele começou a brisar e a ler uma pergunta de internauta ou alguma merda que inventaram, e claramente ele parou de olhar pro jogo, porque ele tava comentando, então, aqui o amigo internauta não sei o que, aí você olhava pra tela, a galera tava comemorando o gol já, se abraçando, todo mundo já voltando pro meio de campo. Aí ele ficou o resto da partida, direto ele lembrava, acho que batia uma depressão assim, ele, ó, peço perdão ao telespectador, é a primeira vez em não sei quantas décadas de carreira que eu perco um gol, então eu realmente não sujo em nada o quão foda eu sou, mas eu peço perdão aí. Foda, né, cara? Então, mas o Fórmula 1, ele narra melhor porque o cara é amigo do Felipe Massa, é amigo do Barrichello, foi amigo do Senna, amigo de tipo, jantar junto, tá ligado? Então os caras falavam pra ele a porra toda, tipo, aí o Senna falava, não, porque aqui, pô, em tal curva é do caralho, maluco, tem que ficar com o pé embaixo e tal, tem que ter bola pra caralho. Aí o cara fica repetindo essa porra, entendeu? Como se ele tivesse vivenciado o bagulho. Ó, o DKDBR falou aqui uma observação importante, que é que ele vai se aposentar do futebol, mas ele vai continuar narrando todo o resto das coisas. Ele tem que ir logo pro FIFA. Puta, hein? Ia vender pra caralho, maluco, se esse maluco... Eu acho que não, mas ia ser engraçado, ia valer pela piada. Aliás, rápido aí, antes da gente passar pro tema. O Afro, que você tá jogando? Bom, ultimamente eu só tô jogando Dota 2. Lixo. Mas é Nelzão, que você tá jogando. Vem. Tô jogando Lufthausers aí pra fazer review, inclusive já... Spoiler do review, é muito bom o jogo. E o Titanfall ainda. E pra sempre Dark Souls 1. Você foi do pseudo intelectual ao pão e circo em um segundo, assim. Ah, fi, aqui é alienação até o fim. E você, Hinks? Dark Souls 2, blá blá blá. Dark Souls 2, Game of the Year, todo mundo, PC Master Race aí, são um bando de idiota. Por causa de 30 frames por segundo, vocês estão perdendo o melhor jogo do ano, seus pau no cu. Então, filho, a gente vai ter o mesmo jogo. Vocês vão ter, eu já vou ter fechado 4 vezes já. Eu não importa, cara, tá tão ruim no jogo que é capaz de chegar o nosso. E vocês vão falar, sabe aquela sensação? Vocês vão falar assim, nossa, que chefão da hora. Eu vou falar assim, velho, esse chefão aí já perdeu toda a adrenalina pra mim. Isso aí já... que bom que eu não sou você, né, Hinks? Então, que bom. Daí eu falo assim, então, mas que bom que você tá feliz, cara. Eu fico feliz por você estar feliz. Eu lembro da época que esse chefão me animou. Era muito legal. Um mês atrás, quando eu tava apanhando pro jogo. Old news, motherfucker. Mas é isso aí, galera. Melhor jogo do ano, hein? Espero muito que saia um negócio exclusivo de PC e tu tome no cu. Não vai lançar. Vai ser tipo o Metal Gear Rising, né? Saiu quase junto com a versão de console. Tipo. Sim. Mas assim, é o melhor jogo do ano. E serião. E tipo, é muito melhor que o 1. Sem zoeira alguma. Eu não sei como os caras conseguem fazer o jogo ficar melhor. Tipo, você começa o jogo assim, 5 horas de jogo, você tem várias reclamações sobre o jogo. Aí tipo, 20 horas você não tá nem mais aí pra porra nenhuma de reclamação, você quer ficar jogando o dia inteiro, deixar sua esposa, seu cachorro passando fome e se transportar pra aquele mundo de magia e sofrimento. Morte. É tipo um filme? Olha, acho que a gente passou Hollywood há 24 horas atrás. Mas puta, finalmente, cara. Eu tô sem o placar digital aqui no momento, que deu uma queda aqui, mas eu acho que já passou Hollywood e tá perto de passar os livros. Tá muito perto. Muita emoção. Finalmente o dia chegou, hein? Aliás, você tá falando que é o de News? Não, agora deixa eu só dar um gancho. E você, Celos, o que você está jogando? Tá falando de jogo de news, eu tô jogando Dark Souls o primeiro, cara. Ô louco. Onde tá? Tá certo. Eu matei aquela aranha de topless. Nossa, tá no início. Quê? Tá no início. É antes de tocar o sino lá de baixo. Tu não tava, tipo, no pântano a semana passada? Que pântano, cara? O pântano. De Bloodstown, antes de enfrentar. É, tanto que o Neozão falou que tu ficou perguntando como é que não levava poison no dano, porque tu não sabe jogar. Cara, você tem que entender que se eu joguei 2 horas em uma semana foi muito. Tá bom. Você vê que, você vê que pau no cu esse afro. Tipo, ele reclama de mim fazer pouco caso do cara ver o bagulho, o chefão a primeira vez. Aí ele fala pro Celos assim: porra, cara, mas você ainda tá aí, meu irmão? Porra, você é do começo do jogo aí, seu noob do caralho. Joga-me direito aí, porra. Pô, aí você foi mal. Então, teve essa aranha de topless, matei, toquei o sino, aí descendo mais um pouco apareceu um gigante com uma piroca enorme de fogo e que eu morri em 2 golpes. E agora eu tô buscando o que fazer, vou pra aquela porta que abriu e é isso aí. Para isso. Que é um jogo que te fode de verdade, né? Cara, a pior merda que aconteceu na minha vida esse ano, e a melhor também, foi que eu consegui um emprego de novo. Porque tá sendo muito foda adaptar o meu sono com o emprego e eu não tô conseguindo jogar as coisas direito. Eu já era pra eu ter terminado Earthbound, que é outra coisa que eu tô jogando pela primeira vez, me redimindo aí desse grande pecado. Isso a gente pode falar, que ele tá um pouco atrasado, né? Um pouquinho só. Alguns anos, né? É quase uns 20, mas tá de boa. Outra coisa que eu ando jogando, que essa eu ainda não comentei aqui, porque eu comecei sábado, é Towerfall. Towerfall Ascension, finalmente consegui pegar minha cópia no Steam. Falando nisso, eu joguei o Towerfall esse fim de semana com uma galera aqui, com os amigos meus, e, cara, muito bom multiplayer. Realmente, tipo, fiquei triste de não ter participado da festa do Rings, porque, né, os otários moram tudo em São Paulo, mas... Realmente, passa. Não, mas eu acho que foi bom você não estar nesse dia, porque, sei lá, você não é bem-vindo. Ah, mas... caralho. Tô louco. Caralho. Que graça. Eu tô fazendo as quests, porque, sei lá, não tinha com quem jogar aqui no final de semana. É triste. Aí, eu tô fazendo fiz as quests no normal, comecei no hardcore. E, porra, mesmo no normal, é difícil, mas é aquele difícil que dá vontade de ficar tentando 200 vezes. E prova como o Rinks é lixo, porque ele falou que os trials eram impossíveis no tempo estimado e eu tô estrondando ali com todas as medalhas. Não, no estimado sim, mas naquela medalha, na segunda medalhinha lá, você conseguiu o quê? Tipo, um diamante? Que segunda medalha? Tem duas medalhas, uma medalha que é uma espadinha e uma medalha que é um diamantezinho. Ah, eu não lembro ícones. Eu preciso ver de novo. Mas a maioria é... Nossa, se era e meio. É, se você tá fazendo na segunda, no segundo ali, você é ninjíssimo, cara. Que o Neozão viu no streaming, cara. Eu tava fazendo o bagulho quase sem errar, assim, e não dava, velho. Ah, então não. Então quase sem errar não, mano. Tinha uns que você não tava errando. É. E aquele de 3.800 era impossível. 3 segundos? É. Ah, então não. Realmente tem um nível acima. Aqui, que nem a Mora disse, tem uns bagulho de cancel. Você cancela o dash, dá outro dash, dá outro dash, dá outro dash. Sim. É... Enfim, temas, gente. Tá. Temas, vamos rodar os temas aqui, então. Só um minuto, deixa eu pausar aqui essa aqui. Tá rodando o pião da casa própria. Você não tem o tubo imitando? Então eu vou fazer... Não, hoje eu vou imitar, que eu sou muito bom imitador. Não, deixa o Guerra, vai se fuder. Oi, mas que está... Ah, Ocarina of Time! Oi, mas oi! Não, vai ver. Ai, cara. Ei, vai, cadê o tema? Cadê? Sobe o chat aí, caralho. Ei, vai ser todo chat. Ah, achei. É o tema, é Majora Mask 1. É, não, é o Ocarina of Time, tema 1. É Majora Mask, melhor Zelda 2. É o Wind Waker 3. Paladins 4, popular. Popular. É 5, controle, né? 5, iPads. E 6, Skyward Sword. Eu tô vendo um padrão aqui, eu não sei. Eu já sei o que eu vou apostar. Aí tem que falar o que saiu, né? Opa, oi. Mas saiu o controle joystick, joypad. Eu não acredito, cara. Que beleza, que puta. É muito azar. Eu acho que Zelda é pro otário. Não, foi bom porque eu não aguento mais debater Zelda nesse podcast. É, tá foda aqui. E é legal que dá uma variada, né? Fora que é muito coisa de nerd também, né? Eu não falo essa língua, velho. Deixa eu botar a música de volta, que eu fui muito burro e não coloquei. Oh, caralho. Mas como assim? Qual que é o tema mesmo? O tema é controles, joysticks e joypads. Basicamente, eu tô lendo aqui a descrição do tema no papelzinho que caiu. Bolinha, perdão. Bolinha de número 5. É que eu quebrei a bolinha com as mãos nuas e tinha um papelzinho dentro dela. Correto. E uma gema. É verdade. Bom, controles, joysticks e joypads. A gente vai falar, pasmem, sobre controles, joysticks e joypads. Posso fazer uma previsão de como vai acabar essa conversa? Vai acabar com 1. O controle de 64 sendo pior. 2. O controle do Dreamcast sendo melhor. Começa a treta agora, vamos com calma, deixa eu estar explicando. O do 64 sendo pior e qual sendo melhor? Calma. O do Dreamcast. Ou se não for do Dreamcast, do Saturno. Nossa. Ninguém encostou nesses controles. Pois é. Bom, só no Dreamcast, mas Saturno assim é uma lenda. Melhor controle, repito, se você não jogou, você perdeu. É o de CDI. Deixa o Sérgio começar. Jogou, vai, bom, quem tá vindo aí já viu que esse tema vai dar merda. Provavelmente a gente vai até as 11 fácil, caindo na porrada aqui, mas vamos tentar manter o esquema civilizado nos primeiros minutos. Então, videogames são uma mídia interativa. Eu não sei se vocês sabem disso. Como a gente interage com os videogames? Você sabe, Afro? Sim. Controle. Puta, que cara inteligente, hein? Que sagaz. Obrigado. Esse Afro. É por isso. Obrigado. Que ele escreve pra gente. Olha, não é por ser o Afro, mas dá pra discordar, porque tem um negócio chamado Kinect. Não. Usa controle. Não entra. Vamos deixar as porcarias de lado. muitas variáveis. Tá, vamos falar, dando uma geral aqui. Eu acho que o Kinect até entra no que a gente quer falar aqui hoje, porque no geral a gente vai estar falando sobre formas de input. Input. Explica o que é input. Input é... apertar você o botão. E o boneco mandar mexer. Uma informação pro computador. E ele processar essa informação e responder essa porra. O Hinks é programador. Fala. Sim. Aí o que é input, Hinks. Input é isso aí mesmo, tá certo. Porque não exatamente por botão. Como vocês já acabaram de falar, por exemplo, você faz um movimento pode ser um input. Se você manda com arquivos e o computador processa esse arquivo, é um input também. Então, são várias formas de input. Tudo que o computador recebe, processa e transforma em alguma outra coisa para você de volta, é um input. E a gente está falando de botões... Você mexer de alguma coisa que faz o boneco mexer de volta na tela, é isso então. O boneco. Em termos leigos. Ou a gente tá falando de botões, mas acho que a primeira forma de input não era bem um botão, né? Porque o Pong original era um troço que você girava, como se fosse, sim, sei lá, aqueles troços de regular o volume. Eu não sei o nome disso em português, mas em inglês eles chamam isso de dial. Acho que é um dial. Mesmo, cara. Não imagino outro nome aqui pra... Não tem em português, né? É um controle. O telejogo era assim também, não é? É disco, não é? Que nem chamava telefone de disco. É, mas tipo assim, quando tinha os sons de pequeno, você tinha os dials, né? Daí falava assim, gira o controle do volume, gira o controle. Era controle que eles chamavam. Era? Aqui falava um botão. É, gira o botão, bom, enfim. Bom, é, eu acho que tipo, é o esquema que não tem tradução exata e a galera usa o que for em qualquer lugar aí. Qual era o console que tinha essa porrinha que girar também? É... ColecoVision? Eu acho que é o Intellivision. Não, acho que é o ColecoVision, sim. Alguém teve um desses? Não. Claro que não, né? Alguém já jogou em alguma coisa assim? Não. Eu já joguei numa máquina de Pong reformada já. Mas... Como é que é a sensação de girar o... É horrível, né? Você não tem controle, você não tem sensação de controle nenhum sobre a barrinha, tá ligado? Eu acho bom que o Rinks, ele não tenta se maquiar em nostalgia, assim. Se o bagulho era ruim, ele vai falar, ah, não. Naquela época que era bom, só tinha um botão pra você apertar, não, os bonecos não tinham que fazer um monte de coisa, era só girar. Não, ele falou que era uma bosta mesmo. Não, bosta, assim, ó, por mais que eu seja nostálgico, por exemplo, quanto o Atari, eu joguei o Atari quando era muito pequeno, de 3, 4 anos. É, e eu gosto muito dessa época de nostalgia do Atari, mas o controle era tão impreciso que todo mundo que jogou nessa época, mesmo pequeno, lembra que os controles era tudo fodido de quebrado, porque a galera ficava arrebentando a alavanquinha pro lado porque o bonequinho não ia, tá ligado? E aí você torcia o bagulho além do alcance, assim. É, colocava uma força desgraçada que acabava deixando até meio solto o pino depois. Fora que o controle era leve, então quando você colocava ele na mesa, você tinha que empurrar ele ao mesmo tempo pra baixo, pra ele não sair da posição, e aí você mudar a direção da alavanca e tal. Não dava pra você simplesmente segurar a alavanca e colocar de um lado pro outro, porque daí o controle balançava todo junto, assim. Então, era bizarro na época do Atari, que muita gente jogava com o controle, sei lá, segurando o controle com as duas mãos. Uma mão meio que apoiava e ficava o dedão no botão vermelho. Quando eu joguei o Atari, eu jogava assim. Então, eu acho que ele foi feito pra ser jogado apoiado na mesa, né? Sim, foi a situação que eu ilustrei. E tinha aquele controle alternativão do Decathlon. Pra não fuder o controle todo jogando Decathlon. Aquele era, José, era pra dar porrada de verdade. Eles viram que o pessoal, acho que eles viram que o pessoal, sei lá, fizeram um playtest do troço de alguma forma com o controle normal e viu a galera dando porrada no pino pro boneco ir mais rápido e fizeram um controle só pra dar marretada mesmo. Justo. Que incrível. Eu sei que o... Tinha até um primo meu, mais velho, Davi, não vai escutar essa porra com certeza, que ele falava assim, ó, agora o controle tá bom. Quando o controle tava tudo zoado, assim, tudo molenga, que eles falavam que o controle tava bom. Porque daí pelo menos se conseguir enfiar o pininho lá pra puta que pariu, eu acho que pelo menos te dava uma sensação de prazer, assim, tipo... Tô empurrando esse boneco mais rápido, tá ligado? Porque tinha uns jogos que os bonecos não iam mesmo, não andava direito os bonecos, né? Era mais programação do que controle. Só que você, na urgência de fazer aquela porra andar, você se fudiu. Mas o botão do Atari era bom, o botãozinho dele respondia bem. Sim, sim. Ele tinha até uma profundidadezinha, né, pra encaixar o dedão. Sim. Até que foi bem pensado. Assim, ergonomia. Agora, a mestra dos controles aí, que depois começou a decair, a Nintendo, é um negócio que eu não entendo aí, é porque... Bem bolado. É um negócio que eu não entendo. Olha, que coisa fantástica. É por que eles não fizeram o controle do NES igual lá no Japão. O controle do NES no Japão é uma das coisas mais interessantes que tem pra controle com fio. Que é o fio saindo de baixo, cara. É tipo. É horrível, cara. É horrível, é o caralho, problema do velho. É horrível, caralho. Em cima fica solto, velho. Em cima. Cara, você não tem como você puxar. Você só vai puxar se você puxar o controle pra você. Tipo, se você puxar o controle como se você estivesse puxando uma vara de pescar, por exemplo, você não vai puxar o videogame pra fora, entendeu? Porque o movimento que você faz, que a galera faz, e tipo, aquela galera que era nubona antigamente, que mexia o controle da esquerda pra direita, pra frente, pra trás, eles fazem o bagulho, tipo, igual vara de pescar. Embaixo, não tem movimento embaixo, ninguém puxa o fio embaixo, entendeu? Tipo, cara, nossa, isso é fantástico, velho. Se essa ideia fosse boa, ela teria sido usada anos depois. Sim, não só pela Nintendo, então, mas como por todas as empresas. Todo mundo então, colocou o fio na frente. Eu adoro isso. Outra coisa que o Afro citou também, uma vez que eu falei disso no chat, é o bagulhinho de colocar controle no videogame, cara. Ah, isso era massa. Era fantástico isso, velho. É, o problema disso é que o controle, ele era... Assim, ele era preso no videogame, você não tinha como soltar. Ah, isso é verdade. E eu tive também amigos que tinham o NES japonês. Eu tive o NES japonês por um curto período de tempo. Mas quando escangalhava o controle, bicho, fudeu, assim, fudeu big. E pra conseguir trocar o bagulho era um cu, assim. Ah, e o único outro console que eu lembro, assim, de ter colocado o fiozinho saindo por baixo era o Dreamcast, mas eu acho que não foi por opção, assim, foi porque não simplesmente espaço, não dava pra colocar em cima devido ao VMU, sabe? Então, assim, esqueci que a gente tinha um fio pra botar aqui onde a gente coloca. Vai embaixo mesmo, né, fazer aqui. Então, ô, acho que é uma ideia muito aliás, boa, cara. Aliás, não, tudo no Dreamcast foi extremamente bem pensado e planejado, cara. Inclusive, eu falei. Só ficando aqui ainda no Famicom antes de sair, eu gosto de lembrar uma... Eu acho que a galera, assim, não sabe, mas o controle... Os controles de Famicom que vinham junto com o videogame, um deles tinha um microfone. Foi isso lá nas épocas do NES, cara. Era um negócio meio... O do Player 2, né? Oh, é isso, o do Player 2 do microfone, é. Era um negócio meio revolucionário até. Tinha jogos que usavam. Tinha uns que era pra usar, tinha, né? Que nem aquele. O Zelda originalmente era pra usar. Era? Pelo menos diz no manual que era. É. Nossa. É. Tem muito debate em cima disso de quem inventou o raio do G-Pad, mas foi a Nintendo, né? É. Não, teve um portátil que usou antes, assim. Saiu um pouco antes do NES, que tinha um pseudo de pad, assim. Não era exatamente pad, provavelmente dito. Porra, mas provavelmente... É. Tem vestígios de ter existido um bagulho mais ou menos igual antes, assim. Mas não era uma como cozinha é conhecido, perfeita. Não, como é conhecido hoje, foi a Nintendo. Algum de vocês prefere o de pad ao analógico, até hoje? Depende do jogo. Depende do jogo, é. Pra jogo por de exemplo, luta, se você não tiver... Se você não tiver um D-pad. Não, se você não tiver um... D-pad? Não um D-pad, aquele joystick não, de arcade. Não, é o joystick de arcade. É, joystick arcade mesmo, eu prefiro jogar no D-pad. Ah, sim, por isso que o Xbox é um jogo bem... É um videogame bem babaca pra jogos de luta, porque o D-pad do Xbox é um lixo. E pra jogo de plataforma também é muito melhor o plataforma 2D. Ah, isso eu gostava antes, mas eu já acostumei completamente já. É, eu já tô jogando mesmo no Virtual Console, jogo antigo. Se tem a opção de jogar com Classic Controller, ou com, sei lá, num Chaco e analógico, eu acabo jogando com analógico mesmo. Ah, eu não tipo, bloqueio, se é jogo novo, assim, que ele foi já feito pra você... jogar no analógico, tipo o novo Strider mesmo que eu joguei lá na casa do Rings, dá pra você jogar no analógico de boa, mas você pega um jogo mais antigo assim, tipo, Beautiful Joe, simplesmente impossível de jogar no analógico do PS2, cara. Mas o Beautiful Joe foi feito pra analógico GameCube, né? E o de GameCube amiga, talvez, porque 3... o de GameCube tinha as direções próprias, eu acho. Ou era só o C? Três temporadas de Mazuki. Não. Entrou gravado no analógico. Não, o vídeo fudeu. É pra rodar, no, é pra ser tranquilo no analógico mesmo. Ah, no DualShock ficou horrível, cara. Ah, bom, daí eu não sei, porque eu joguei no GameCube. É, quem joga Beautiful Joe no DualShock também, né? Você tem que mais é que se fuder. Quem tá joga, quem joga Beautiful Joe? Puta bosta de jogo. Surox tá aí, Higgs? Não tá, não tá. Ou esse, falaram aí de arcade pra jogo de luta. Acho que esse, sei lá, esse, como que eu vou dizer? Esse layout com o pino de arcade e os botõezinhos do lado é mais antigo que o NES, será? É. Talvez, é, talvez seja. É sim, porque ele é da década de 70, né? É? Mas que pô, jogo... que foda. É verdade, é verdade. Não, é verdade. Um dos mais... como é que acho, eu vou dizer? Acho que o Pac-Man já usava isso, assim. É, sim. É, mas esse esquema com... esse esquema que já é próprio pra jogos de luta é antiguíssimo e até hoje ninguém conseguiu achar uma solução melhor. É... mas, cara, você tem que ver o seguinte, todo jogo... na verdade, é o contrário. Esses jogos, antigamente, por exemplo, Pac-Man, vários jogos, assim, eu não consigo pensar em outros jogos top. Donkey Kong, é. Todos os jogos daquela época, assim, top, era tudo feito baseado nisso. Quando lançou o jogo de luta, os jogos de luta foram feitos em cima desse tipo de controle. Então, tipo, não é que... eles não acharam uma solução melhor para jogos de luta. É que, tipo, todos os movimentos de jogos de luta, tipo meia-lua, essas coisas, foram feitos com a intenção de você jogar naquela porra lá. Sim. Faz sentido. Sim, isso aqui é até interessante pensar em jogos que talvez tenham sido feitos por causa de um certo controle. Dá pra dizer que a Nintendo é o verdadeiro cãozinho dos controles, pensando bem, né? Porque... não, porque teve o D-pad, se não me engano, os botões pros indicadores, LR também não tinha antes do Super Nintendo. Isso. O analógico também é deles. O analógico é deles. No Nintendo 64. O de movimento. Movimento. Oi? É, o do Nintendo 64 de movimento também, eu não sei se foram boas inovações, não. Não. Do Nintendo 64 não foi uma boa inovação. Se não tivesse existido o controle do Nintendo 64, nunca teria existido o DualShock, cara. Não, tudo bem. Ele teve mas um acho legado assim, bom, mas nele em si a execução é meio mal aplicada. Assim, cara, que, tipo, é fantástico. O cara que aprovou o controle... começando porque o cara que aprovou o controle do 64 tinha três braços. Peraí, galera. Vamos por parte que a gente já pulou umas puta... tá altas, todo mundo com vontade de falar mal do controle do meu. É, agora eu só tenho coisa boa. Eu tô aqui de defender, mas vamos nos aguentar aí. Pra não dizer que foi tudo a Nintendo, uma ideia que hoje é regra, e eu não sei quando começou, eu sei que o primeiro controle que eu tive assim foi do PlayStation. A asinha, entre aspas, pra dar empunhadura pro resto dos dedos. Ah, sim. Eu... sei lá, tinha isso antes do controle do PlayStation? Deve ter. Ué, o 64 tentou 64, fazer isso, né? Mas falhou. É. Não, mas o 64 veio depois, porra. É verdade. Talvez o de Mega Drive quase tinha um protótipo disso. Cara, o negócio é que o controle de Mega Drive tinha, tipo, 1 milhão de modelos diferentes, assim. É, pois é. Com certeza então, tinha, né? Controle, não, até e... se demora analógico pro... O negócio é o seguinte, assim, na era 16 bits, quando ainda existia eras... por bits. Eras. Que era muito legal isso. A gente tá em que era agora, só pra constar? Deve ser 512 agora. Se você for seguir... Se você for seguir de dobro em dobro, é 512 agora. Eu acho que agora é por definição, teve a era digital... A gente tá na era da zoeira pós-moderna, eu diria. Ou é o giga? Eu acho que é um giga já, cara. É 1048 já. É. Era pra ser 256 a passada, né? Se for seguir pro dobro. Só que não, claro que não. 360. Não, era assim. Não, 64 é o 64. Aí foi pro 128, né? 128 é PS2. 256. Tá, é verdade, agora é 512, então. Mas não dá mais seguindo a risca isso aí, nem fudendo. Não, não. Cair na casa dos teras aí. Não existe isso mais. Isso aí era processamento. Não, calcula é mais desse jeito. Acho que nem no Play 2. Acho que nem no Play 2 era 256 bits. Mas anyway. No PlayStation 2 foi a primeira a deixar de usar essa nomenclatura, então a galera ainda usava ela por não estar acostumado. É, foi meio culpa foi meio culpa do 64, né? Isso de ter continuado. A Nintendo até quase tentou no GameCube usar o 128, mas tipo, foi só por 5 segundos e desistiu depois. É, tinha aquele lance que o protótipo de Pikmin era Mario 128, porque renderizava 128 Marios ao mesmo tempo. Que ideia maravilhosa, né, cara? Puta revolucionária pra caralho. Que eles acabaram usando um pouquinho nesse último Mario aí, né? Não, eu ia falar que Mario vs Donkey Kong tem um pouco disso, mas não tem nada a ver. Enfim, o... Eu nem lembro o que a gente tava falando mais. Eu falei da zinha do controle. Tava odiando o controle do 64. Ah, tá. O problema na era dos 16 bits é que um negócio que tinha muito forte, que não tem hoje em dia tanto assim, porque os controles first party são muito bons, é que tinha um monte de controlada third party, tipo de várias empresas, leadership, essas porra toda aí. E esses caras chegavam a fazer uns controles que era melhor do que o da Nintendo, do que o da Sega. Aí tinha os controles. Eu lembro que eu tinha um controle de Super NES que tinha grip, cara. Já tinha grip. Naquela época. Era meio transparente. Tipo, não era grip fudido, mas era um negócio que era mais anatômico, assim, pra sua mão, tá ligado? Ele era mais arredondado do lado, assim. O do SNES era meio desconfortável, ele puro, se você ficasse segurando muito tempo. Olha lá, o Psycho falou controle turbo. É verdade, e esse que eu tinha era turbo também. Então, os caras, eu acho que com certeza, por mais que eles mancaram, não ter patenteado essas porra aí, tá ligado? Olha que legal, eu que botei esse som aí. Essa época era foda, porque quem aparecia no rolê com controle turbo era o Pica das Galáxias, né? Ele podia jogar, né? Não, o Werner Marotti no Twitter lembrou a gente do controle do Saturn, que foi o primeiro que tem as asinhas, que eu suponho que por asinhas ele queira dizer grip, e que também foi vendido justamente por ter o analógico também. Então fizeram o Knights como um jogo pseudo 3D só pra usarem o analógico do controle do Saturn, ele vinha junto com o controle de jogo. Então. Mas esse controle do Knights, ele foi usado depois pra alguma coisa? É aquele que é meio uma bolota, assim, gigantesca, né? Sim. Eu tenho esse controle. Eu tenho esse controle. Ele é maneiro, assim. Ele é meio... dito, mas ele é maneiro. Bom, mas ele foi feito... Não foi feito pro Knights, mas o Knights foi feito pra ele. Agora, o interessante... E romântico. eu gostaria de escutar de todos, porque eu acho que já passou da hora já de a gente falar as reclamações do controle do 64. Porque... sempre que eu escuto isso, eu acho um monte de ladainha, um monte de besteira, que vocês estão reclamando igual criança de primeiro mundo reclamando de tomar remédio, tá ligado? Não, deixa eu sintetizar. Já discuti isso muito em fórum de Sonic, então eu tenho a ideia na cabeça. O controle do 64, o problema dele todo é que ele é dois controles e você não pode usar os dois ao mesmo tempo. Tipo, você a única coisa que é o problema Calma, deixa eu terminar, Nix. Se você coloca. Você quer usar o analógico e o Z, você tem que colocar a mão no grip do meio, certo? Se você quer usar o D-pad, o digital, você não pode colocar a mão no coisa do meio. Você tem que colocar do lado. Então isso. Muitos jogos de hoje usam as duas partes, tanto analógico quanto digital, pra, sei lá, selecionar item. O Dark Souls mesmo, por exemplo, ele usa pra selecionar as paradas no digital e o analógico anda. No do 64 isso era impossível, porque você não tinha acesso às duas coisas ao mesmo tempo. Você tinha que escolher ou o analógico ou o digital. Claro, os jogos eram feitos em torno disso daí, eles não faziam com que você tivesse que exigir os dois controles, mas é uma limitação que eu acho que não precisava. Joguei Rogue Squadron, usava os dois, eu não tive problema nenhum, cara. Na verdade, eu fiz todas as medalhas top no Rogue Squadron, eu era craque no bagulho. E que o que, que o Rogue Squadron usava do digital? O digital você dava ordens pra galera, né? Dava. Tipo, é o que acontece atualmente. Tipo, se você usa o acho que é um dos primeiros jogos que usava isso. Que se você usa o analógico pra mexer a nave ou pra mexer o personagem, o digital fica secundário. Você troca item, você não fica com ele cabão ali toda hora no digital. E o digital você fazia isso, você apertava de vez em quando pra dar um miguezinho ali, entendeu? Não era um negócio 100% essencial. E eu nunca tive problema nenhum, cara. Achava fantástico. Assim, ó. O único defeito que eu posso achar no controle de 64 é não ter um Z no digital. Fora isso, velho, não vejo problema nenhum. É, tem o L. Só em off aqui. O Guerra caiu. Chama ele aí de novo. Tá bom. Na verdade, o Hink sabia que o Guerra ia falar mal do controle do 64 e sabotou. Ficou o Guerra da chamada. Ei, Guerra. Fala aí. Guerra, enquanto você tava fora, a gente decidiu que o 64 é o melhor controle do universo. Puta, galera, foi muito bom esses anos todos aí. Foi bacana. Então, o Hink sabia que perdão, você ia falar mal, ele te quicou e a gente deu um jeito de fazer você voltar. Não, muito obrigado. É, a gente já falou de como o controle fica broxa depois agora de alguns anos. Só um ponto, né? Só um ponto que eu quero adicionar nesse que o Léo falou. Agora. Sim, é inconveniente você ter que escolher entre o grip do meio, a asinha do meio, que porra de grip, e a asinha da esquerda. Mas eu acho que ele foi feito assim, porque todo console, pra começar, o console não foi feito pra ter jogo, pra suportar bem o jogo 2D. Claramente a Nintendo tinha na cabeça que, ó, jogo poligonal, jogo com movimentação 3D é o futuro e vai ser só isso de agora em diante. Sim, então o controle e o console foram feitos pensando no analógico, e o D-pad tá ali mais como vai que, né? Vai que alguém sente falta, então tá aí essa merda, mas não era a intenção. Então, só é porque isso vai muito da filosofia da Nintendo, que eles têm muito isso do vai que. Não lembro quem falou, acho que foi na Telechat, que o GameCube mesmo tem um monte de entrada que nunca foi usada, tá ligado? E eles só põem ali pra tipo, vai que. Todos os consoles da Nintendo. Todos os consoles da Nintendo. O Wii U tem. Tá, o Logitech Test tá falando umas coisas no chat. Que o controle do 64 foi uma boa sacada, porque ele inventou o Rumble, foi o primeiro analógico, tanto que o PlayStation copiou depois. E que sim, era chato ter que alternar entre as opções do analógico e do D-pad, mas isso não fazia falta por causa do design dos jogos. E foi o que eu falei, sim, os jogos eram feitos com isso em mente, nenhum jogo ia exigir os dois de modo que tornasse totalmente não anatômico, sabe? Realmente. Mas eu acho que é uma questão de... Se não fosse daquele jeito, os jogos teriam mais opções como os jogos de hoje têm. Claro, tinha que começar de algum lugar e muito provavelmente a primeira tentativa não ia ser 100%, como não foi. E sim, ele tem um legado ótimo, mas eu acho que a evolução que saiu dele é muito melhor do que ele próprio. Ah, com certeza. Eu acho que na época, na época do Nintendo 64, quando as pessoas jogavam os jogos dele e tava em alta, dificilmente alguém tinha do que reclamar, mas é um controle que envelheceu mal perto de outros, perto do controle do PlayStation, que tá aí até hoje, o controle do Super Nintendo, que também sempre foi referência. O controle do 64 envelheceu mal, mas na época eu não tinha reclamação nenhuma. Velho, assim, só uma pergunta então muito simples, muito rápida pra vocês e pra todos os nossos coleguinhas ouvintes aí. Ninguém nunca teve um analógico quebrado no controle 64 e nem ficou com a palma da mão em carne viva. Com a palma da mão com bolha eu já fiquei. Palma da mão sim, mas quebrado você não. Que foi o idiota, né? Não. Mas não importava o quanto. Era abrasivo, porra. Não importava o quanto eu judiava aquele analógico, ele não nunca quebrou. Ele ficava mole, mas quebrado. Ficar mole tem o bagulho que você não leu o manual, né? Porque no manual tá escrito que aquele buraquinho que tem no meio é pra você colocar grafite lá, velho. Mas quem que lê o manual com 10 anos de idade, velho? Ah, realmente, pelo amor de Deus, eu não fazia ideia. Pede pro seu pai ler, velho. Eu tô confuso agora, como assim colocar grafite? Como assim colocar grafite? Eu nunca tinha ouvido isso, cara. Não. Só você ler o manual, Hicks. Não tem aquele... Ó, todos os bagulhos digital, analógico, você pode colocar... Antigamente os caras usavam grafite, mas é grafite pó. Mas colocar onde? Não tipo... tem um buraquinho no meio? Analógico? Não. Ah, não. Eu vagamente tem, lembro de tem ter. Tem um buraquinho, pode olhar aí tem, na foto. Tem. É, você compra grafite, grafite é tipo... É como se fosse uma bisnaguinha, tem um pozinho dentro e tem uma pontinha pra você enfiar nesses buraquinhos e usar. Várias coisas usavam grafite. Lógico que você não vai lotar, mas você colocava um pouquinho e ele já ficava durinho. Porque a galera, eu não sei como que usa hoje, eu nem sei explicar porque eu não sou tão técnico assim. Mas eu lembro que deixava mais duro e voltava ao normal. Eles usavam grafite pra ir gastando e friccionando. Eu já vi várias pessoas arrumando atualmente. Eu vi a Thaís Weiler, acho, o Danilo. É, eu vi o Danilo falar um esquema de arrumar, mas eu não sabia que era grafite. Mas daí eles abriram. Não, eles abriram. Mas na minha época, eu vi gente usando grafite, velho. É, dentro do... Não, eu falei de ler o manual de zoeira, mas... É, a pessoa tá que me falou... A pessoa que me falou, falou que era assim que resolvia o bagulho. Quando você falou de grafite, eu tava imaginando que era grafite de lapiseira. Eu também. Põe um 07 ali que o pelo fica perfeito. Ou como o de 64 tinha aquelas ondinhas pra segurar no dedo, apesar de não segurar você nem, eu acho assim, tipo, que riscar, pintar aquela parte ali, e aquilo ia ter alguma diferença de performance. Viajou já, velho. Mais que nós, assim. Uma coisa que é engraçado, falando do controle do 64, mas no geral... dos controles da Nintendo é que, os jogos são feitos pensando no controle, principalmente do 64 em diante. Antes disso você até consegue, vai, o controle do Super Nintendo e um do PlayStation, Xbox, hoje em dia você não sente tanta diferença, mas 64, GameCube, Wii e agora o Wii, dependendo do que for, mas principalmente esses três, os jogos são feitos pensando especificamente no controle, os jogos da Nintendo. Se você tentar emular, fica uma merda. E só a Nintendo consegue trabalhar nos controles dela desse jeito. É tipo o Donkey Kong com a tela apagada? É, não, por isso que eu excluí o Wii U. Mas eu falo, dando uns exemplos rápidos aqui. Eu joguei Ocarina of Time no... obviamente no Nintendo 64. Joguei o Master Quest que veio com o Wind Waker no GameCube. E joguei o Ocarina of Time 3D no 3DS depois. Não tem controle que passa melhor a sensação de tocar Ocarina do que o do Nintendo 64. Ele foi feito para aqueles botões C. Ele foi feito. Tem até um esquema de você criar notas, que não é usado no jogo, obviamente, segurando o R enquanto você aperta as setinhas do C ou A. Isso não funciona tão bem em nenhum outro controle. E N exemplos, por exemplo, se você tentar emular como eles mesmos emularam o Ocarina of Time e Majora's Mask em outros controles, slow, continua foda o jogo, mas a experiência não é igual. E todos os controles, Metroid Prime, sem todo mundo fala que com o controle do Wii ficou melhor, mas porra, Metroid Prime e Resident 4, na verdade. Parece que eles foram pensados... Cada detalhe dele foi pensado pra funcionar perfeitamente no controle do GameCube. Mario Galaxy sem o emote ou no Nunchaku não é Mario Galaxy, etc, etc. É, eu ainda acho que jogar no GameCube, jogos de mercado, você jogar o Ocarina ou Majora no GameCube, ainda é equivalente a ter a sensação de jogar no original, porque os controles são parecidos, só que o do GameCube é mais funcional. É que os botõezinhos, eu tô falando mais da sensação da Ocarina mesmo. A sensação de você progredir as notas, porque elas vão ficando mais agudas conforme você subia. Porque eu tinha o A, aí depois C baixo, C direita, C esquerda, C cima. No controle do GameCube o A tá em cima e o analógico do C tá embaixo. Sim, sim. Então essa sensação de que você tá subindo a nota... Isso só funcionava no controle do Nintendo 64. Concordo. Não, eu, vai ser muito eu fresco mesmo, hein, velho? Não. Puta que pariu. Ah, vai se fuder, eu tô elogiando o troço. Eu sempre falei mal do controle do 64, Mas outra coisa que eu sempre falei também é que parece que o controle foi feito pra jogar Zelda. Quanto a jogabilidade do Ocarina e do Majora, eu não tenho nada a reclamar naquele controle. Só podia ter sido nele mesmo. Só podia ter sido você. Tá, a gente tá falando de Nintendo loucamente. Mas contemporâneo teve o controle. A gente já falou do Saturno, mas teve o controle do PlayStation, que em seguida virou DualShock. E. Eu sempre achei muito bom, cara. Então, ele dura até hoje. Ter modificação agora, ano passado, no Play 4. Porque você pega o DualShock 1, 2 e 3, é exatamente o mesmo controle. Como outra cagada no DualShock 3. Tem uma coisinha ou outra, só que eles dão uma melhoradinha. O 3 eu acho meio horrível. O 3 eles deram uma avacalhada onde não existia onde avacalhar. Eles conseguiram. Principalmente no R2 e L2. Exato. Eles tentaram melhorar, na real, né? Mas tá acostumado aquilo. No PS2 não era trigger. No PS2 era um botão, assim. Sim. Não, é que eles tentaram fazer que nem o Xbox e usar aquilo justamente como um gatilho. Principalmente por causa do advento dos jogos de tiro que teve e tal. Então, eu acho que o plano das pessoas era fazer com que os jogos de tiro você mirasse com L1, com L2 e atirasse com R2. Eu sou sempre primeira pessoa, só atirasse com R2 e eu acho que no começo da geração isso foi o normal. Só que o controle do 360, ele é curvadinho pra ele ainda ser mais ou menos reto em comparação com aonde fica o seu dedo. Então ele é um gatilho, mas eu tô segurando o meu aqui pra ilustrar, mas vocês não estão vendo lá na ilha. Aonde você fica com o dedo no gatilho. Peraí, pera. Que espécie de idiota segura o controle pra ilustrar num podcast? Não, exato. Eu falei justamente por isso. Não ia falar nada não, mas... É porque eu peguei justamente pra ver se eu não tava falando bosta. E eu segurei ele e tô olhando aqui. E o do Shock, ao invés de ser reto, como o do 360, você não tem que mover o dedo pra baixo, a não ser que você esteja apertando. Ele é mais parecido com o DualShock 2. Ele tem a forma de um botão, mas ele tem um buraco mais embaixo pra você poder empurrar ele mais. Então você tem que colocar mais força no seu dedo pra ele descer mais, ao invés de colocar a força normal pra ele descer onde ele devia estar. Então o buraco é mais embaixo. Eita. Mas ele foi um movimento meio que... A Sony tava do lado errado da história, né? Porque o que prevaleceu, que agora até o controle do Wii U é assim, o do Xbox One, do Play 4, é ter um formato de gatilho mesmo. O botão ter uma profundidade e uma curva pra fora. O DualShock 3, ele não tem profundidade, ele é um relevinho ainda. Exato. Ele... É. Mas assim... Mas o que eu queria... Assim, não, só completando aqui. Eu queria perguntar pra vocês do controle do PlayStation, ele saiu em 94, o DualShock eu sei lá de quando é, deve ser de 97. Bom, enfim, durou aí quase duas décadas, exatamente o mesmo design, teve aquela tentativa ridícula do boomerang, mas no geral todo mundo sabe, queria, acho que de certa forma queriam que fosse o mesmo. E vocês acham que durou tanto tempo? Porque o controle é uma unanimidade, porque ele é completo mesmo, ou por preguiça da Sony? Olha, eu acho que ele é muito bom, cara. Eu acho gosto muito do controle. Eu gosto muito do segundo. Como eu falei, não gosto muito do terceiro por causa dos gatilhos, mas... Eu não encostei no do PS4 ainda. Mas eu acho ele, eu principalmente acho o 2, eu acho ele bem o padrão, assim. Todos os outros que forem seguir a mesma linha de filosofia da Sony, dos jogos, deviam seguir o padrão do DualShock 2. Eu acho que, assim, é meio comum encontrar essa opinião de controle do 360 é o melhor, assim. Eu até acho a pegada dele melhor do que a pegada do DualShock. Mas acho que por questão de costume até, né? O controle do PlayStation tá muito mais gerações. Já tipo, sim, enraizado, tá, assim. Então acho tá que muito a mais gente... gerações igual, né? Então acho que a gente tá mais acostumado, assim, mas quem se adaptou bem ao controle do 360 fala que ele é... Não troca ele por nada, assim. A gente já teve essa discussão 200 vezes no chat, eu sei bem que o Afro discorda, mas eu acho o controle do Xbox 360 melhor. Melhor que o DualShock até 2 e 3. Mas quem teve a oportunidade, como a gente teve na BGS de jogar com DualShock 4, cara, tudo que tá errado no DualShock 3 foi corrigido. No geral é basicamente a mesma merda, mas as coisas que irritavam agora estão redondas. A única coisa meio tosca é o touchpad do meio, que é meio que um botãozinho e, sei lá, da... Como é que eu vou dizer? A sensação de apertar aquilo não ficou muito legal. Mas de resto... Mas será que não se adapta com o tempo também, galera? Talvez, é que tem um aspecto meio pobre, ele faz um cliquezinho assim, parecido de mouse. Parece tipo... É mesmo assim, o 6AX, que foi o primeiro controle do Play 3, né, que a gente não esqueceu que foi esse. Como que é o nome dele? O 6AX. 6AX. Ah, vai tomar no currículo. 6AX. Ele, caso não lembrem, ele não tinha Rumble. Então ele era bem leve. Era louco, parecia um controle um pirata, né, velho? É, de tão parecia um controle que era, assim, tipo, pirata. Era tosco pra caralho. Foi tipo, eu não sei até onde, qual era a desculpa da Sony pra era não ter pra Rumble. Cortar custo, cara. Não foi, era, tipo, é. Ou oh, vamos teve... meter um, vamos meter esse hardware de PS2 dentro do PS3 que vai foder a porra toda, vai queimar todos não dessa foi, geração. Não foi. Salvar custo no do controle. O bagulho do controle foi uma treta que tava tendo no lançamento do Play 3, desde antes do lançamento do Play 3, com a DualShock, porque não era deles. Eles tinham, ah, eu lembro desse papo. Eles tinham uma patente que não era bem deles, não era eles que tinham criado todo o sistema do DualShock. Daí os caras saíram e tal, não, brigaram com eles, mas no final das contas, obviamente, a Sony, bilionária, acabou comprando a parada toda e fazendo os controles de novo. Mas é por isso que até hoje, assim, não tem nada a ver com o controle, mas é por isso que até hoje não rola aquele cross-game chat, né, no chat. No PS3, né? Tipo, porque era um bagulho que era uma patente da Microsoft, não era? Sim, mas agora eu acho que eles resolveram isso também no 4, né? Graças a Deus, né? Porque... Mas assim, vocês tinham curiosidade de ter jogado com o Boomerang? Nem fudendo. Não, eu sei, eu sempre achei que aquele controle é uma bosta. Não, mas... uma coisa que é bom lembrar é que Metal Gear Solid 4 tinha um evento no jogo que funcionava diferente caso você tivesse o 6X ou o DualShock 3. Então só pra dizer assim, quem é o mestre e quem não é. Podem continuar falando de controle. Ah, vai se fuder. É uma verdade. Então, é uma verdade. Falando ainda sobre os controles de PlayStation, aqui o cara no Twitter, o Matatias, ele perguntou tipo a questão dos nomes dos botões. Por exemplo, o PlayStation, ele meio que fodeu com a coisa toda, porque em vez de ser letras, agora era X, quadrado, triângulo e bola. Não, mas você sabe por quê, né? Não, é. uma coisa que ele deixou... Que ele falou... Deixa eu falar por que ele quis dizer. Calma aí, é porque eu tenho que falar do tweet do cara ainda, que o Afonso falou. Que ele falou que acha que um problema é porque é mais fácil você gritar X do que você gritar quadrado. Então, não é como os outros controles que são todos letras, que é um número parecido de sílabas, tirando, sei lá, Y, sabe? Então, se você tinha que dar um comando rápido, você tinha um delay, porque você tem que falar uma palavra. Eu acho que pensaram muito mesmo na hora de projetar o controle lá no Japão, em como que iam pronunciar em português o bagulho. Aliás, sobre pronúncias, se você conhece alguém, já conhece alguém que fala círculo, em vez de bola ou bolinha, não confie nessa pessoa. Provavelmente é um psicopata, é um círculo, cara, não é uma bola. Viu? De qualquer forma, os Estados Unidos que quebrou completamente o layout do controle do PlayStation. Porque o controle do PlayStation foi feito pensando em RPG, o conceito principal dele. Que o bola é... Confirma. É confirma. Confirma, o X é cancela. Nega. O triângulo é um menu e o quadrado é um mapa, né? Que é pra você abrir o mapa do jogo. Eles eu nunca ia associar triângulo a menu, mas... Na verdade, o triângulo era pra ser visão em primeira pessoa. Só isso que não tinha a ver com RPG. Eu li que os caras falaram... que deve ser também um bagulho que, sei lá... Não deve ser verdade o negócio, tá ligado? Não, mas isso aí até eu também li isso aí também. Mas menu, a galera... O cara tinha falado que eles associam lá no Japão por ser 3, alguma coisa do tipo. Você pode saber mais disso que você sabe japonês, afro. Mas os japoneses têm muita coisa com número, tipo 4 é morte, 3 é alguma coisa como se fosse insight, assim, tá ligado? Não tô ligado, talvez eles associem mais com o formato do triângulo, porque, sei lá, um aviso, alguma coisa. E o kanji de 3 não é, tipo, quase triangular? Não, o kanji de 3 são 3 skills. 3 skills em cima do outro, né, mas, tipo... Isso dá não pra dá formar quase um triângulo. Dá pra formar um triângulo se tu mexer, daí não vai mais ser o kanji de 3. Não, pera, com 3 riscos não dá pra formar um triângulo, ó. Que? Dá? Porra! Mas peraí, isso leva a uma pergunta muito importante, acho que é, inclusive é vital para a conclusão desse podcast. É um triângulo ou é um delta? Cai pra vocês pensar, semana que vem se responde. Fica pra reflexão aí. Manda por e-mail. Mas, outra coisa que eu queria falar aí, mas vocês estão com o cu aceso hoje, vocês não estão deixando eu falar. O negócio é o seguinte, o 360 ele tem realmente o L2 e o R2 melhor. Mas, assim como a Sony se negou a copiar essa ideia do 360 de colocar um trigger como sendo um trigger de verdade, a Microsoft parece que se negou de fazer um botão decente do L1 e do R1 pro 360. Eles poderiam ter feito um botão menor, mais elevado, que desse mais sensação que você está apertando. É a única coisa que eu não gosto daquele controle, fora ele não ter bateria, né? Que é ridículo. Às vezes você aperta ele e você não tá sentindo que você tá apertando. Você não tá sentindo que você tá apertando o botão. Ele é muito grande. A área dele é muito grande. Esse negócio é ver um D-pad decente também. Isso, não, pior que eles fizeram eu nem uso no Xbox One. Só complementando o que o Inks falou. Eles corrigiram o D-pad lindamente no controle do Xbox One, mas o... sei lá, o LB e o RB, que seria o R1 e L1, são tão ruins, se não piores, do que os do 360. Porque além dos botões serem porcos, a posição deles é meio estranha, de você ter que dobrar demais o dedo pra conseguir apertar eles direito. Então, aliás, realmente, a Microsoft cismou que esses botões têm que ser uma bosta pra sempre. Aliás, eles realmente, eles não querem... dá o braço e torcer, mas pelo menos a Sony deu, né, e falou assim, foda-se, vamos copiar mesmo o bagulho, que o bagulho é... a ideia deles é melhor. Eu não entendo por quê, porque dava pra eles fazerem uma levantadinha, assim, que é fantástico esse negocinho do DualShock, de ser um pouquinho mais elevado o botão, assim, pra dar uma pegada melhor no L1 e no R1. Aliás, eu queria falar aqui que, lembrando que o controle de Xbox é meio que uma cópia, né, um meio rehash, assim, do controle do Dreamcast, né? É o... sim, só que sem a retardice tempo, né? do fio saindo por baixo. Retardice é o caralho. E tá no... eu acho que o controle caralho do Dreamcast tá no meu top 3, fácil. Guerra tá falando o tempo todo que é o melhor que todos temos, mas é realmente sensacional. Ele é muito bom. Eu gosto do fio saindo baixo e do fato... de parecer que ele é um portátil, porque parece que cabe um CD dentro dele. Mas a gente precisa muito de controles que você arranca a parte do meio e sai na rua com o bagulho, tá ligado? Tipo, os desenvolvedores têm que... não, mas é sério, eu não tô sendo sarcástico. Cara, eu adoro, tipo, Pokéwalker. Não sei por que eles não usaram mais Pokéwalker. Era mó estilo você sair na rua com o bagulho, ostentando, assim, que... sabe, olha, cara, você tem... Você come pessoas diariamente aí, transa com um monte de gente. Eu tô andando aqui com minha Pokéwalker aqui, estilão nas ruas aí, que eu pior evoluí que é meu essa Pokémon. Sensação mesmo. Seu otário. Ah, mas agora isso se tornou meio obsoleto, né? Porque, tipo, o negócio do VMU e tal, agora não dá pra você arrancar e andar na rua ostentando, mas ainda tem a telinha lá no meio, como no caso do Wii U e tal, que não é uma telinha no caso. É uma telona. É, aí você tá... eu sempre achei muito... assim, a galera fala assim, tinha a galera que fala, porra, Nintendo inovadora pra caralho, meteu uma tela no meio do controle, yes. Aí a galera que tinha falado, não, o Dreamcast foi muito... é meio forçação de barra você comparar a tela do VMU com a tela do Wii U. Eram conceitos diferentes. Eu só não acho tão criativo o controle do Wii U, porque não tem diferença nenhuma para a proposta do DS. O pessoal separou o troço e virou uma TV e um controle, mas é basicamente a mesma coisa. Eu acho zoado. O que eu acho zoado no Wii U é a mesma coisa que eu acho zoado no 3DS. Não tem mais razão pro bagulho ser de uma tecnologia ruim. Assim, não tem por que a tela ser resistível, tá ligado? A diferença de custo final não ia ser tão grande. Porra, tem que ficar clicando com a unha, tá ligado? O bagulho nojento. A única babaquice é não ser multi-touch. É porque é um problema da tela ser resistiva, né? Se ela fosse capacitiva, ela seria multi-touch e você não ia precisar da canetinha lá. Mas eu acho que o maior problema de longe é que ninguém tá sabendo usar esse negócio. Também. Nenhum desenvolvedor. Eu acho que o único que chegou mais ou menos perto foi o Monster Hunter. Mas assim, mais ou menos, porque... O que o Monster Hunter faz? Tem que ter um negócio... Então, vou explicar. Tem que ter um negócio igual ao do Monster Hunter, mas mais fodido ainda, que é tipo assim, você customiza o seu menu ali na tela do jeito que você quiser. Você coloca o que você quiser ali, tá ligado? Só que ele tem muitas limitações aí no Monster Hunter, mas ele deixa você colocar o que você quiser ali na tela, arrastar de um lado pro outro, tipo, colocar do jeito... O layout que você quiser ali na tela. Cara, tem que transformar aquela porra num tablet mesmo. Eu vou catar e colocar, tipo, aqui, em vez de colocar todos os itens do Zelda e a Nintendo criar uma tela, não, eu vou querer colocar o número de corações aqui em cima, vou querer colocar esse item aqui, vou querer, entendeu? Você montar sua tela ali embaixo, cara. Isso é tá, mas seria animal. O Wind Waker HD não é assim? Não é meio assim? Não, não é. É telinha, normal. A Nintendo que criou a tela, você não muda porra nenhuma, tá ligado? Cara, você muda a ordem dos itens, que nem no DS, mas você não... O legal do Monster Hunter é que tu pode tirar a HUD completamente da tela. Tipo, o jogo fica só o sim, jogo mesmo. Sim, tem isso também. É legal. Né? Cara, dá pra você fazer muita coisa. Que nem eu falei, um jogo igual aquele do Hatsworth lá, tá ligado? De puzzle. Pro Wii U seria muito foda, cara, porque se realmente a tela é mais longe do que o DS, então você teria que ficar olhando, assim, mudando de foco. Seria da hora jogar um negócio assim. Então eu acho que o maior sabe problema... Sabe o que seria foda? É. E nunca vai acontecer, mas seria a coisa mais fantástica do universo, o Endan 3. Sim. A tela passando a história e as animações em 1080 pixels e você metralhando as notas no tá seu controle. Ah, tá sonhando demais, Celos, assim, eu não quero me decepcionar tanto assim, então... Não, eu sei, nunca vai acontecer, mas seria incrível. Ó, o que vai acontecer vai ser o que a galera não sei se conhece muito, mas o Written Heaven. Esse vai rolar pro Wii U. Com certeza. E vai ser... Mas eu já cheguei à conclusão de que a gente só vai ver um jogo usando as possibilidades desse controle de verdade de formas das mais inúmeras formas possíveis quando saiu o Zelda do Wii U, assim como o emote foi subaproveitado a vida inteira dele e a gente só viu caralho, dava pra fazer muita coisa nisso jogando Skyward Sword mais ou menos, né, porque o Skyward Sword era o Plus, né? Ainda tive que comprar um controle novo pra jogar o Zelda. Imagina se eu tiver que comprar um tablet novo pra jogar o Zelda, cara. Puta, esse maior, né? Nossa, uma tela maior. Um pau no meu cu, diferente, velho. Que suporta multi-touch daí. Um controle de Wii U de 40 polegadas, assim, pra se deixar logo embaixo da TV, se encaixa assim embaixo da TV. E sabe o que é o mais engraçado? Todo mundo vai comprar, velho. Mas vai lembrar que não é a primeira vez, As três pessoas que tem o console. Vale lembrar que pra jogar Majora's Mask, jogar Majora's Mask, tu tinha que ter o Special Pack. Sim. É, pra primeira jogar vez o Donkey Kong também. Ah, o Donkey Kong foi por causa de um bug bizarro. Sim, mas ainda assim precisava, cara. Sim, ainda assim precisava, sim, realmente. Enfim, eu acho que o Zelda do Wii U, não o Hyrule Warriors, o que eu suponho que seja o próximo Zelda da série principal aí, pelo que deu a entender naquele tech demo, tá, é só um tech demo, e provavelmente vai mudar bastante. Mas pelo que deu a entender lá, a pegada é justamente essa, você poder, que o Rick estava falando, de você poder customizar a sua tela, mostrar o que você quiser e tal. Isso. Então, vamos esperar aí. Assim, mas não é só isso, cara. Eu não sou pago pra criar essas coisas, entendeu? E eu imagino as coisas, tipo, cagando. Tipo, imagina um monte de trabalhador, engenheiro que é pago daily basis, assim, pra ir no trabalho 8 horas do dia pensar nessas coisas. Porque é obrigação da Nintendo, cara. Eles fizeram isso com o Wii, tipo, lançaram as porra dos Wii Sports, essas coisas, e fez o papel de mostrar pra galera, ó, oh, galera, desenvolve assim, tá ligado? Aquela merda lá daquele jogo lá do Wii U lá, da cidade lá, como que é o nome do bagulho? Nintendo Land? Nintendo Land não faz esse papel, é muito longe, o bagulho é ridículo. Pô, cara. Não sei, cara. Vai tomar no seu cu, Afro, ele simplesmente Hicks, pega... Posso falar, velho? Pera posso aí, falar? ele pega ideia dos joguinhos da Apple aí, que existe há milhares de anos já. Caralho, Hicks, cala a boca, deixa eu falar. Fala aí. Eu apresentei o Wii U, esse fim de semana mesmo, apresentei o Wii U pra uma galera que não conhecia. E cara, não tem um jogo melhor pra apresentar o conceito do videogame inteiro do que esse. Não, eu até entendo. Eu entendo o ponto dos dois. O Afro tá certo, que eu acho que Nintendo Land apresenta bem, digamos, apresenta a proposta, mas o que fode o Nintendo Land em relação ao Sports é que as possibilidades do controle do Wii U são bizarramente maiores. Aí e, tá. E se o Sports cumprir esse papel com o emote, porque era um conceito bem mais objetivo, bem mais simples, ninguém ainda sabe que porra dá pra fazer o controle do Wii U. Porque tá, o Nintendo Land ele apresenta, só que ao contrário do Sports, ele apresenta só a superfície, ele não aprofunda nada, assim, ele não mostra, ó, dá pra chegar até aqui, o resto vocês se viram. É que pra ele mim só fala, ó, a gente fez uns minigames legais aí, mas é isso aí, galera. Não, ele só mostra, ele não expande isso. É. Não sei, é que pra mim a diferença, assim, é que a diferença do esportes do Nintendo Land pra mim é que o esportes ele pegou e ele tentou ser negócio pra todo mundo, tá ligado? O que o Nintendo Land não tentou. Ele realmente não tentou ser negócio pra todo mundo. Ele fez o negócio e deu, jogou. Nintendo Land, ele resume tudo que tem de errado no Wii U enquanto conceito, que ele faz um monte de coisa, não resolve bem o que ele é e não resolve bem pra onde vai. O Sports resume o Wii e foi um sucesso por causa disso. O Nintendo Land resume o Wii U até aqui, pelo menos, e foi um fracasso também por ser uma síntese boa do que o console é até agora. Você joga Nintendo Land, beleza, você tem opções legais, mas continua não sabendo o que o controle é, você continua não sabendo o que o console é. A Nintendo talvez saiba, mas as Turks estão tipo, porra, o que eu faço aqui? O RR Rezende 88 do chat falou do Ipariu, que foi o todo mundo entendeu a sacada do gameplay assimétrico por causa desse jogo. Eu tenho o jogo e eu discordaria. Ele não é tão acessível quanto um esporte da vida, nem de longe. Não, mas ele apresenta melhor o conceito? Não. Eu diria que não. Tipo... Agora eu vou ter que comprar esse jogo só pra discordar do Afro. Ah, vai tomar no teu cu. Olha aí o que o Resident fez caro, com a minha vida. É um esporte muito caro. Tá, só tipo, mudando totalmente, mas um detalhe curioso é que, né, se você considerar o Wii U como dessa geração... Não, não só o Wii U, ó. Se você considerar o Wii U e as Steam Machines como a mesma geração do Play 4 e Xbox One, acho que é a primeira geração em que todos os controles têm alguma coisa que nenhum outro tem. Porque... O que da Xbox One tem? Se você tem o Kinect, que eles estão falando que querem usar melhor a junção do controle com o Kinect, que eu acho que dá pra fazer coisa legal com isso. Mas mesmo se você excluir o Kinect, nenhum outro botão tem o lance do Rumble no gatilho. Que é superficial, mas... É uma ideia legal, assim. Deve dar uma sensação boa, principalmente em FPS. Eu tô bem desconectado da Xbox One. Eu não tava nem ligado disso. É, tem esse esquema que os gatilhos, o LT e o RT, eles têm Rumble próprio, dependendo do que estiver acontecendo. Vamos supor que você tá lá carregando um tiro, segurando o RT, aí tá totalmente carregado, o botão começa a vibrar pra indicar esse tipo de coisa. Dá jogo pra fazer. De corrida também, quando você tá tipo, acelerando. Sim, sim. Gatilho e tal. Aliás, falando isso, eu tava segurando um negócio aqui pra falar. Eu falar uma babaquice aqui de mapeamento. Fala um pouco mais alto, só que eu não. Tá, desculpa. Eu tava a fim de falar de uma babaquice aqui de mapeamento de botão, né? Que o Rick tava falando antes, que a América fudeu tudo. E, tipo, esse é um negócio que ainda não se. Como é que eu vou dizer? Não se estabilizou. Por exemplo, o PlayStation americano, ele usa o X pra confirmar, ou seja, o botão de baixo. Só que a Nintendo ainda usa o que seria o bolinha, que é o A deles. Então, círculo, não é uma bola. É o... Cala a boca. Aí, quando tu muda de um console pro outro, tu meio que te perde assim a full. Aí o problema é que o Xbox também mudou o A pra baixo, pra ficar igual o do Play ocidental. Então dá uma confusão toda essa porra, porque eles não se decidem. Sim, porque o controle do Xbox tem as mesmas letras do controle da Nintendo, só que na ordem contrária. Isso é. Eu acho uma puta de uma filha da putice, porque pra mim confunde mais do que esse lance da Sony japonesa com a americana. Porque são exatamente as mesmas letras e nenhuma bate. Não, mas então sabe quem foi que fez isso? Dreamcast. Trouxas. O Dreamcast. Mas deve ter um esquema de que aquela posição com do BAXY como é no Super Nintendo, ela deve ser uma patente, obviamente, né? Que ninguém mais pode usar. Provavelmente. Bom, é uma boa pergunta. Mas também nunca impediu o Dreamcast de usar as mesmas cores do controle de Super Famicom, tá ligado? É. Que, aliás, é um negócio que eu queria comentar aí também, que eu acho muito foda do controle japonês de Super Nintendo, é que ele tem cores, e tem vários jogos que usavam essas cores pra te indicar sem tu precisar olhar pra ele pra saber que botão tu vai apertar. E o Super Nintendo americano perdeu isso completamente. E não tem como emular esse tipo de coisa, né? Não, eu queria meter no meio da tua fala sobre tipo, que a Nintendo faz jogos pensando no controle, porque no Super Nintendo eles meio que já faziam isso. Que bizarro. E o que eu tava falando de cada controle ter uma coisa exclusiva, o do Play 4 é o raio do touchpad, obviamente. Eu ainda não entendo como funciona também. O do Wii U é a porra da tela. Aliás, eu não sei se... Acho que tanto o do Play 4 quanto o do Wii U, eu não tenho certeza com o Xbox. Não sei se algum de vocês sabe. Mas todos eles têm o Motion Capture 1 para 1, né? O quê? Meio que um Motion Plus embutido. Porque o gamepad do Wii U é um Motion Plus. Ah, tem um Motion Plus dentro dele. E o controle do DualShock 4 é um Move. Com cozinha e tudo. Tá. É diferente Bom, o do Play 4 eu não sei quanto ao Move. Mas o do Wii U, que eu saiba, ele não tem Motion Plus. Ele só tem o Gyro Sensor, tá ligado? Não, tem sim, porque se fosse giroscópio, tem muito jogo no Nintendo Land mesmo que você mira movimentando o controle sem apontar pra nada. Mas tu sabe que isso aí é com giroscópio? Não é, porque o emote fazia isso com pointer. Mas então, Marcelo, tu pode jogar esses jogos sem ter o sensor bar ali. Então, é justamente por não ter o sensor bar que é a função do Motion Plus, que é capturar no 1 pra 1 sem apontar pra tela. Não, mas o Motion Plus ainda precisa do. Eu acho que não precisa do giroscópio, cara. Oi? Eu acho que precisa do giroscópio. Ó, o que tinha giroscópio no emote normal era o Nunchaku. Tipo, que só tinha o giroscópio. Não dava pra fazer muita coisa. Porque o giroscópio, ele normalmente ele funciona com inclinação ou movimento brusco. Peraí, o Nunchaku tinha um tinha. Um giroscópio? Tinha. Sim. Inclusive eu comprei o emote só pra jogar o Skyward Sword na dungeon final, meu Nunchaku foi do saco. E eu tive que comprar outro, então eu sei bem disso, porque foi giroscópio. Mas a diferença gritante do... Quando saiu o Motion Plus com o Sports Resort, que também tem no Skyward Sword, justamente você só movimentar, mesmo que sutilmente, a mão, sem apontar para a tela e refletir na mira, por exemplo, do arco e flecha na tela. Isso o gamepad do Wii U faz também. Mas Excelos, se tu for ver o negócio, primeiro que ele pega e ele, como é que eu vou dizer, ele sai de foco toda hora. Só que assim, que o jogo ele nota quando, sei lá, tu vira o controle, alguma coisa assim. E primeiro, pode ver que todos os minigames do Nintendo Land, ele pede pra tu fazer pelo menos o do Takamaru lá, o do Castelo Ninja. Ele pede pra tocar três shuriken antes, pra ele saber qual é, onde seria a metade da tela onde tu tá olhando. Não é... Não, mas isso é da posição do controle em relação à TV. Eu tô falando de detectar o movimento sem delay. Porque sem o Motion Plus, o emote tinha delay. Ô, seus bichos, o nintendismo de vocês tá fudendo com o podcast, tá caindo viewers. a cada momento que vocês falam de Nintendo, seus bosta. Fala de outra coisa então, filha. Não, eu tava esperando pra gente encerrar falando o que, que vocês acham que vai ser do controle da Valve, cara. Puta, eu acho aquilo sensacional. Eu acho que ele vai ser sensacional. Não, eu acho que ele vai. Ele é uma ideia muito boa, assim. Mas ele não vai. Ele é feito pra coexistir com os controles, não pra substituir eles. É, eu acho que vai ser mais ou menos, porque o fã da Valve geralmente é tudo pela saco de mouse e teclado, né? Então não vai fazer diferença porra. Também. Eu acho que, sei lá, pra jogar um jogo de plataforma, ele não vai ser muito bom, mas pra não, jogar. Não, cara, Master Race, cara, teclado e mouse é tudo, porra. Eu acho que ele vai fazer tudo, sinceramente. Você viu o modelo mais recente, que eles até admitiram que foram muito influenciados pelo controle do Xbox? Eu não prestei atenção se ele tinha pad digital dessa vez. Eu vi que saiu o controle mais recente, mas eu não olhei com muito, muito ardoso, assim. Puta, é que eu tô com o Chrome fechado. Alguém busca aí rapidão e uma imagem. Eu tenho quase certeza que tem. Aí tem os quatro botões já coloridinhos, bem mais bonitos, embaixo do... Eu achei que é... Bom, vou postar ali no chat, caso alguém queira ver. Eu imagino que seja esse. Tem o D-pad? Sim, tem o D-pad. Cara, ele faz tudo, e sinceramente... Ó, ele tem o D-pad embaixo, né? do touch esquerdo. Sim. Mas eu acho que dá pra jogar de boa um jogo de plataforma com o dedão controlando pelo D-pad, sem brincadeira. E pulando nos botões e fazendo... É que o D-pad desconexo, assim, deve ser muito bizarro. Ah, eu acho que vai ser fantástico. É, eu acho que vai ser muito bom. Eu acho que ele vai expandir bastante, mas como eu falei, eu não acho que ele vai chegar a substituir. Assim, ele é feito pra... desconexo é muito bizarro. É botões são independentes um do outro. É, não ser contínuo, não ser uma cruz, sabe? Ah, então, mas o do PlayStation também é. Não, o PlayStation tem um plastiquinho em cima, mas ele é uma peça só. É, ele é uma peça só. Toda. Eles não são botões. Tá, então, vai saber se esse não é assim. É, né? Não tem como saber. Porque tá na, sei lá, tá na cara, ah, velho. Parece. Porque, tipo assim, ó, parece um botão separado. O sim. Do Play, tu não consegue apertar pra direita e esquerda ao mesmo tempo. Esse aí esse parece consegue. Que consegue. É, sim. É, não eles sei. Eles devem. Isso aí, se pá, nem é protótipo. Isso aí deve ser renderização 3D, essa porra aí. Quase certeza. Não, esse que aí é o final, cara. Não, é o protótipo. Construído isso aqui já. A matéria que chegou aqui é que é a versão final. Então, bom, chegou aqui na redação, né? É construída essa porra, tá? Alguém dá pra, alguém tirou foto daí do cara, não dá pra pegar essa merda aqui ou é 3D? Mas o... Ah, fiel, não tô lá na Valve pra saber. Então, eu não tem foto desse modelo, assim, desse modelo eu não vi. Talvez tenha porque eu ando meio away, mas... Do modelo anterior, que não era muito diferente, era só mais feio. Mas tinha muita gente jogando e com ele na mão, assim, e falando que é orgástico. Eu só lembro que a Valve meio que prometeu demais com o conceito inicial do controle, eles meio que tiveram que baixar a bola. É, isso é verdade, eles tiveram que fazer um pouco menos do que eles planejavam pra ser mais funcional mesmo, eu acho. Mas acho que foi muito... É questão de funcionalidade. Eu acho que muita coisa foi mais third falando, ou tipo, não é bem assim, a gente quer fazer uma coisa que vai sair no Steam, mas vai sair no Play 4, no Xbox One também. Então dá uma democratizada nessa merda. Eu acho que é isso aí. O que, que você acha que vai ser do controle, Rinks? Acho que vai ser muito bom. O Rinks não tá aqui. Ô, cacete. Eu tô, caralho. Você não tá me escutando? Não, tamo. Agora sim. Fala aí o que você acha que vai ser do controle da Valve. Mas... Bom, você não tá me escutando desde muito tempo atrás? Não, gente. Não, pô. Eu acho que vai ser fantástico, vai ser muito bom. Mentira, eu não sei, tem que ver, esperar pra ver. O Rex vai ficar esperando um simulador de hentai, onde os peitos são os touchpads. Vixi. Ó, tem futuro pra caralho. É, porque falam justamente que a grande pegada desses trackpads aí, que não são touchpads, são trackpads, é diferente. Ah, mal. É que é a textura deles mesmo. Que lembra muito peitos deles, japoneses. É. Não, mas se fosse pra seguir essa lógica, o Rinks já tinha comprado um Oculus Rift, tá ligado? Viu, mas agora. Mas agora sério. Eu nunca entendi por que eles. Assim, depois do 3DS, eu nunca entendi Por que que eles não fizeram, por exemplo, esse negócio do touchpad do Play 3? Cê, raramente você vai usar enquanto você tiver com as mãos ali, as duas mãos, nas manoplas, entendeu? Você não vai botar o dedão ali no meio com as manoplas, assim. Você vai catar, tirar e botar o dedo indicador ali no negócio. É assim aqui, né? É, eu não entendo por que que, não, que os caras não criam um controle que dá pra você dobrar ele, tipo, dobrar pra trás. Tipo, você fica com ele... É! Eu também não... É. Por exemplo, assim, você fica com o controle. Pega seu controle do Play 3, tá? Aí imagina que atrás dele tem um touchpad, só que o touchpad tá dobrado. Você pega, desdobra ele, ele fica em cima do controle. Não, entendi. Entendeu? Eu acho uma ideia meio bosta, mas entendi. Cara, não é uma ideia meio bosta. Ele ficou mais cedo que ele pensa nessas coisas cagando. É fantástico, cara, porque dá pra você enfiar, dá pra você, por exemplo, assim, se você fizer um negócio, porque dá pra você conectar um negócio ali e criar um sistema que você conecte o que você quiser. Tem third party que faz muito mal feito porque, obviamente, o controle é first party, não dá tanta possibilidade pra isso, mas eles colocam um controle acoplado em cima ou, às vezes, embaixo, entendeu? Um controle, não, um teclado. Pra jogos tipo MMO ou cara que quer digitar mensagem e tal. Daria, por exemplo, se os caras tivessem uma. Pensando numa porta tipo que fosse mais universal, fazer isso também pra touch, etc e tal. E você dobrar e colocar ali atrás pra não te atrapalhar em outros jogos, entendeu? Eu não vejo porquê, acho que é uma ideia fantástica e eu sou muito mais inteligente que todo mundo aqui. Isso eu concordo. É, uma coisa que é fato, desde a época que o Games Foda ainda era Twitter, é que a gente podia estar rico com várias ideias e a gente tá jogando na internet como se fosse piada. Eu lembro até hoje da negócio de figurinha, álbum de figurinha da Steam, que a gente teve ideia, tipo, um dia, dois dias depois a Valve anunciou, cara, sem zoeira alguma. O Surox mandou a ideia, aí a gente começou a elaborar. E no final da elaboração ficou mais ou menos o que a Valve anunciou dois dias depois, tá ligado? Você acha que eles não seguem? É, com certeza. Gabe Newell tá metralhando aqui. Ele tá no chat agora. Ele não tá falando nada, mas ele tá no chat do Twitch ouvindo a gente. Só pra... Já são 23 horas e 6 minutos do dia 17 de março de 2014. Só pra encerrar rapidinho aqui. Sem debate, é tipo papum. Guerra, melhor e pior controle? Melhor, Dreamcast, pior, 64. Afra. Melhor, DualShock 2, pior, Mega Drive. Hinks. Melhor, 360, pior, até que eu joguei até agora, né? Pior, Mega Drive também. Neo. Melhor DualShock 2, pior 64. E você? Bom, eu voto... E você, seu ébano sensual? Melhor GameCube, pior remote de lado. Puta que pariu. Pera aí, eu acho que eu vou mudar meu voto, porque eu também tava pensando aqui, eu acho que o GameCube é o melhor, sim. Não, o GameCube não é o melhor. Ainda converti outros negros pra me acompanhar nessa jornada. O Afro não consegue mas votar na Nintendo, né? O que você convenceu genial, total é o emote de lado, que dava pra ser muito melhor e os caras fizeram zero esforço pra... É, isso foi do caralho, mano. Eles fizeram eles tinham a noção que eles iam usar essa porra de lado e eles fizeram zero esforço pra porra ser... prazerosa de segurar de lado, tá ligado? Eles tiveram a pachorra de fazer isso com opção de controle de Smash Bros. É muito horrível, cara. Eles tiveram a pachorra de fazer você se movimentar em um espaço 3D com um D-pad no Metroid Other M. Eu nunca pensei que eu fosse passar por isso na minha vida adulta e aí aconteceu. Dramático. Cara, eu queria mudar meu voto aqui, porque o melhor controle é o do... Pra seguir a linha da Nintendo aí de vocês. O melhor controle é o do 3DS com o Circle Pad Pro. A puta inclusive. Que eu pariu. Nossa. Nossa, aí. É, não, PS Vita destrói 3DS. 3DS contra o CircuitPad Pro. Não, não, sem zoeira, eu acho o Vita o melhor controle de portátil de longe, assim. É bom. Então tá bom, acho, né? Que é isso. Né? Acabou, ninguém mais pode falar nada, tchau. É sério, dá tchau aí, não, galera, só, que já só passou uma coisa, muito. O Resende lembrou que o controle do Master System não tinha pause. E o pause era no console, isso era horrível. Isso era horrível. Melhor controle. Você acha que eu nunca engordei, por quê? Dá pra fazer um negócio inteiro sobre consoles com designs bizarros, porque vale lembrar que o volume do Mega Drive tava no console também. Nossa, disso eu não lembro. Tá. Ah, então, mas enfim. Eu acho que a gente já pode anunciar aí, porque com certeza vai rolar, não semana que vem, só se a gente não tiver ideia de tema e a gente é obrigado a repetir. Mas dá pra fazer um outro só sobre controles alternativos. Eu achei que ia dar tempo pra falar nesse, sobre, sei lá, Super Scope, a guitarra do Guitar Hero, tapete de Dance Revolution, esse volante, tipo de porra. Volante é importantíssimo. Skate do Tony Hawk. Você lembra aquele, ó... É que hoje em dia o feminismo tá em alta aí, mas antigamente, quando não podia ser machistão, tinha aquele controle que você dava pra sua namorada, ela enfiava na vagina, enquanto você ficava jogando, se jogasse bem, ele dava prazer pra sua namorada. Não era esse o conceito do controle do resto. Afro, só você acha que não, velho. Só você acha que não. Queria apontar que o Rick falou que antigamente você podia ser machistão. Podia. Fica aí pra recordação, usem isso contra ele. Lembrem-se disso quando vocês forem ler o vídeo dele. Ai, Rix, que legal o seu uma... pick do Phoenix Wright, pena que você acha que podia ser machistão. Ó, antigamente você podia ser machistão, antigamente as crianças... Eu tava falando esses dias com a minha esposa, eu ainda vou escrever um texto sobre isso no meu blog pessoal. É, você jogava Stop, tinha marcas de cigarro. As crianças sabiam todas as marcas de cigarro de A a Z, meu amigo. Entendeu? Era um negócio de outro mundo. Você podia fumar cigarro de chocolate, velho. Entendeu? Não tinha moral. O pessoal não pensava se estava fazendo certo ou se estava fazendo errado. O pessoal só vivia, transava, comia e dormia, cara. E é por isso que cresce um Rinks na vida. Então vamos encerrar aqui. Ô Afro, cala a boca aí, vai tomar no olho do seu cu. Você não viveu essa época, você não sabe como que foi divertido essa época, meu amigo. Skates voadores e tênis que amarravam sozinhos. É boa, melhor parte. Bom, é isso, né? Eu peço desculpa aí, galera. O Afro nasceu depois de 2000, então ele não sabe. Ele sabe muito bem. Encerra aí, Rinks, você que foi o host da noite. Apesar de você ser ridículo, você é que tem o poder de encerrar o podcast. Então tá bom, gente, muito obrigado pela participação. Desculpe a zoeira extrema aí, desculpe o pessoal que não gosta do controle do 64 aí, que estão errados com certeza. E a gente se vê aí na próxima oportunidade. Quem sabe segunda-feira que vem, que a gente tá decidindo esse podcast tipo 10 minutos antes realmente de começar, mas se Deus quiser, segunda-feira tem mais. Um abraço. E a gente não leu e-mail de novo, porque ninguém manda e-mail pra gente. É triste. Também tem o fato de que o Tuba não tá aqui pra ler o e-mail. E o Celos não pode abrir o navegador, e eles são os únicos que têm acesso. A morte de Tuba. Então a gente não sabe se... vale lembrar que o número de ouvintes diminui bastante sem o Tuba, né? Acho que é um negócio importante ser notado. É aquela panturrilha. O Tuba é superstar. Ainda a gente continua também com a nossa campanha. Se você é muito linda, inteligente e gosta de games, você deveria namorar o Tuba. O que você está fazendo com esse outro cara aí? Só idiota. Largue agora mesmo desse babaca e vá namorar o grande Tuba. Dono da maior panturrilha deste país. Dono do melhor site de games da América Latina, que é homembarata.com.br. Enfim, gente. Um abraço. Um abraço. Falou vocês. Um abraço. Forte abraço. Até mais. Fique com Deus. Ai, ai. Ainda bem que começou a chover agora, acho que o barulho da chuva ia atrapalhar o bagulho. Ai, só no cu.